conectando se em 95,3 FM para a cidade de São Carlos e região e para todo mundo através do site www.radio.fiscar.br. Começa agora a edição de número 125 do programa Independência ou Marte. Bom, eu sou o Felipe Silva e tradicionalmente apresento o programa aí ao lado do meu parceiro Jovem Palerose, o Independência ou Marte, que além de ser um programa de rádio, hoje se entende aí como um projeto multimídia e também de realização cultural, e temos diversos espaços na internet aí para estar divulgando essas atividades. Então a gente sempre gosta de convidar aí todos os ouvintes a também acessarem o nosso blog www.independenciaomarte.blogspot.com. Lá é legal, tem um resumo semanal aí de cada programa, né? Com comentários sobre a realização de cada edição, o tracklist completo de artistas e também os relatos das nossas experiências de circulação por diversos festivais aí que vem se transformando no principal cenário da música independente brasileira. Bom, quem quiser interagir comigo aqui ao vivo, agora aqui na Rádio Fiscar, é só adicionar o nosso MSN, radioufiscar@hotmail.com. Dúvidas, sugestões, críticas e também o material das bandas que quiserem aqui ter o seu som levado ao ar no Independência ou Marte, podem ser enviados para independenciaomarte@gmail.com. Bom, o programa de hoje aí, né, na batalha, mas como sempre especial, né, pedindo aí a compreensão dos ouvintes que estão ao vivo com nós agora, chegando aí às 10h35. Um salve também para os parceiros do Ganja Groove, que estavam aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Fiscar e seguraram aí a companhia dos ouvintes na conexão com o Já, na Energia Positiva. E o programa hoje está especial porque ele traz a cobertura de dois festivais que aconteceram neste fim de semana, um em cada canto do Brasil, e que ambos contaram com a cobertura presencial aí do projeto Independência ou Marte. Então eu, Felipe, estive em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, acompanhando, né, as atividades do festival Macondo Circos, que é uma realização do Macondo Coletivo, né, mais um coletivo aí de ação cultural que conecta o estado do Rio Grande do Sul ao circuito Fora do Eixo, fazendo um festival bem bacana por lá. Os caras têm uma casa também na cidade, o Macondo Lugar. Na verdade, essa foi a origem das atividades da rapaziada e já vem chegando aí na quarta edição do seu festival, o Macondo Circos. O festival que por um tempo eles faziam lá, ele era realizado numa área verde, né, num sítio perto da cidade, no esquema de acampamento, no festival mais inspirados aí nos famosos festivais da década de 60 e 70, como o lendário Woodstock, mas que nessa edição aí se aproximou com força total do cenário da cultura urbana, né, ocupando diversos espaços da cidade de Santa Maria, principalmente a Praça Saldanha Marinho, que recebeu grande parte dos shows, e a programação noturna sendo sempre complementada, né, com as atividades na casa do pessoal, o Macondo Lugar. Bom, enquanto isso, parceiro comparsa Jovem Palerose esteve em Cuiabá, acompanhando aí a realização do festival Consciência Hip Hop, fazendo aí o papel de mestre de cerimônias do festival, mediando alguns debates e, é claro, a transmissão ao vivo. Ele está lá em Cuiabá ainda também, finalizando aí a edição da parte do programa que vai ser sobre o Consciência Hip Hop, mas por enquanto a gente começa aqui conferindo diretamente dos estúdios da Rádio Fiscar alguns trechos de áudio, algumas amostras, algumas entrevistas e trechos de shows produzidos durante o Macondo Circos, né, lá em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Acho que é legal falar que o festival teve um esquema bem bacana de cobertura colaborativa, né, com uma grande equipe dedicada a atualizar o site do festival, macondocircos.com.br, em tempo real, com conteúdos de áudio e vídeo. E hoje a gente vai estar escutando aqui no Independência ou Marte alguns trechos dessa cobertura. A gente vai conferir bastante entrevista com as bandas que se apresentaram no festival e também alguns trechos de shows que foram gravados por lá. Vamos começar então com a cobertura colaborativa do Macondo Circos. Daqui a pouco a gente volta ao vivo aqui da Rádio Fiscar e ainda hoje confere o material enviado por Jovem Palerose com a cobertura do festival Consciência Hip Hop. Rádio Fiscar, programa Independência ou Marte, escute diferente. Independência ou Marte! Macondo, ele foi inaugurado em 2005, num momento bem interessante da cidade, né? Porque ao mesmo tempo que havia uma certa efervescência, o movimento cineclubista se arranjando com mais força, o pessoal do grafite ganhando um pouco mais de peso em sua intervenção, o pessoal das bandas também bolando umas empreitadas bem interessantes, havia ainda esse certo nicho não explorado de construir um lugar específico de convergência para todas as manifestações, ou para quase todas, que estavam rolando na época, né? O Macondo Lugar, e eu acho que essa ideia do é feliz na escolha desse complemento do nome Macondo, a ideia do Macondo Lugar, ele é literalmente isso, assim, um espaço de encontro, um espaço que propicia o experimento do estar junto, em vários aspectos, em várias dimensões, alguma coisa que é muito interessante para pensar na contemporaneidade, uma série de experimentos que podem ter como referência as redes sociais na internet, pode ter como referência experimentos de coletivos de produção artística e cultural, e realiza para mim alguma coisa que hoje é fundamental, que é a quebra de uma série de fronteiras. Bonita, cara. 24 horas de trabalho para todo mundo, sim, correndo para todo lado. A gente acompanhando também pela rede, eu acho que quem está no Twitter, quem está visitando a página, está percebendo pelas atualizações, as confirmações, né? Quer dizer, a correria de organizar mesmo o horário, programação, formatar direitinho as atividades. Eu acho que está num ritmo legal e dá para acompanhar, mesmo que não está direto aqui, não está perto, tem uma ideia da riqueza do processo que está em curso aí. E do formato, está ficando bem legal. Certo. Tá bonito. Beleza, bacana. Legal. Isso aí. Pessoal, só para finalizar, como é que vocês definem então essa clown music? O que é a clown music, afinal? A clown music é uma forma meio autodidata de se tocar, porque todos aqui, por exemplo, o Zé Docinho, ele é baterista, mas não, na verdade ele é guitarrista, mas ele toca bateria. O acordeon, ele é autodidata no jeito de tocar, mas na verdade ele é baterista, mas também canta e toca. O Ed, que é o guitarrista. Não. O Horizonte ou Ed? O Horizonte, perdão. Ele é violeiro, cavaqueiro, pandeirista. Ele é pandeirista. Compositor e escritor. É, poeta. É. E eu sou o teimoso. Mas o que é clown music? Clown music nada mais é do que uma maneira brincada de se tocar. Uma maneira despretensiosa de se fazer música. Uma música brincante. Uma música também que não é só auditiva, ela também é visual. Então, a clown music incorpora a dança e a performance também no palco. Ele vive de várias emoções, assim, ele é capaz de amar, ele é capaz de odiar. Então, é uma emoção toda misturada, assim, é difícil explicar, porque o pessoal do Macondo faz um trabalho super legal, eles são interessados em receber bem os artistas. Enfim, poderia ficar falando horas aqui, mas eu vou passar pro Horizonte aqui. Macondo 2009, vida longa, Macondo, Santa Maria, um grande prazer, impactante, esse povo é muito legal, muito bom, filosoficamente falando. Alonso, Joe, Fly, muito bom, saudações horizontais. Grande prazer, a bandinha de Dadó, trazer mais uma vez a sua clown music aqui para Santa Maria, tocar no Macondo Circus e dessa vez em praça pública, melhor ainda. Bom, acho que eles já falaram tudo, foi um grande prazer estar aqui hoje nessa praça, já estivemos no teatro, estivemos no Macondo e gostaríamos muito de voltar muitas vezes, porque esse povo aqui de Santa Maria é singular, é um povo fenomenal. Bye! Bandinha! Tira! Ah! Rússia, Von Martin. Eu estou aqui com a banda santamariense Rinoceronte, que acabou de fazer seu show no Macondo Circus. Gente, então conta pra gente, assim, como vocês são uma banda muito reconhecida aqui em Santa Maria, né? Qual a importância do Macondo Circus pra divulgar o material de vocês, que vocês fazem músicas próprias também? Cara, eu não sabia que a gente era tão reconhecido aqui em Santa Maria, mas a importância do coletivo e do Macondo Circus, que está inserido dentro do coletivo, né? É uma ação do coletivo, é fundamental pra gente enquanto banda que faça um autoral e que quer dar voos maiores, assim, porque eles estão inseridos dentro do Fora do Eixo, do circuito Fora do Eixo, e esse é um circuito nacional, então cada vez mais a gente vai circular em lugares mais distantes e ermos e que não nos conhecem, mas é fundamental pra gente. A coisa que eu achei mais interessante de tudo é ser um festival popular, né, aberto pra uma galera que nunca tinha visto a gente, entendeu? Por mais que a gente seja em Santa Maria aqui, quando tu populariza a coisa, tu abrange muito mais, né? Isso que eu tô achando o melhor do festival é ele ser popular, né? Onde todo mundo tem acesso e... É isso aí. É isso aí. Então, conta pra gente como é que foi o show. Pô, foi legal, meio embaçado assim, porque anteontem começaram as atividades do festival aqui e a gente tá trabalhando no festival também. Somos um coletivo, né? E infelizmente eu peguei uma grande gripe, estou muito mal, sim, estou passando mal, mas estou legal. Então, por esse lado foi ruim para mim, mas por outro lado a energia estava massa e tocar para os amigos da gente, na terra da gente, não tem igual, né? Valeu a pena, então. Com certeza. Sempre vale. Vocês já participaram do Macondo Circus antes também, né? Ano passado a gente abriu o Macondo Circus, nós e o Vander, foi no bar. Isso. Foi a primeira edição, né, que a gente participou, né? E do ano passado pra cá, o que vocês veem de mudanças, as melhores mudanças, assim, no Macondo Circus? Foi total, foi 500%, não foi nem 100%, principalmente pelo tamanho do festival e, como eu havia mencionado antes, pra ele ser um festival popular, né, que antes não era, né, era um festival fechado. Hoje tá aí pra quem quiser ver, entendeu? Quem quiser tá passando pela praça aí pode curtir. Essa é a grande mudança, né? Com uma estrutura maior, né? Cada ano a gente tem notado que está crescendo a coisa. E ano que vem vai estar 500% maior que esse ano. Então tá, obrigado, gente. Tá bom, obrigado. Macondo Circus 2009, a banda que acabou de tocar, a última banda dessa quinta-feira, foi o Macaco Bong, que quebrou todas, né? Foi muito legal. Então, fale um pouquinho como é que foi o show. Então, pra gente, é a primeira vez aqui, né, em Santa Maria, assim. Esse ano, na verdade, foi a primeira vez que a gente veio pra região no Rio Grande do Sul, né? A gente tocou em Porto Alegre uns 3 meses atrás e agora essa é a primeira vez aqui em Santa Maria. Foi muito legal porque a gente conheceu o pessoal, né, do Macondo, né? A gente teve um contato maior no Congresso Fora do Eixo em setembro, começo de setembro, E foi muito bom porque a gente conheceu a galera, viu, né, a partir dali acompanhou mais de perto o trabalho, né, de toda essa rede do circuito fora do eixo, né, que foi o Congresso Fora do Eixo. Foi muito interessante porque a gente encontrou com todo mundo. E esses encontros vêm acontecendo periodicamente nesses festivais, assim, né? Então eu acho que é muito, pra gente é muito importante estar, né, aqui, não só porque é um festival, mas é um festival organizado por um coletivo que vem, né, trabalhando com a gente nas mesmas linhas, assim. Então é sempre é bom estar perto para ir se atualizando, ir criando a rota, né, ir abrindo as possibilidades, conhecendo outras pessoas, mantendo o F5 sempre, assim, né. E, pô, fora que lugar maravilhoso, foi muito bonito ali, a praça cheia, lugar, a cidade é fantástica, assim, eu gostei, eu achei fantástico. Que bom. E como é que vocês acham, assim, a importância de um festival como o Macondo Circos para bandas como de vocês, assim? Cara, todos os pontos, né, são muito válidos, assim, né, começando pelo espaço que eles têm aqui, né, o próprio Macondo Circos, né, o pub em Sinec, que estão acontecendo uns shows pocos, a gente deu uma conferida lá ontem, né, no show da galera. É um espaço assim que no Brasil dificilmente se encontra um coletivo com um espaço como o do Macondo, assim, é um espaço maravilhoso, sensacional. É bastante banda daqui, né? Assim, a gente tem a oportunidade de ver poucas, né? Mas a gente sabe que tem bastante bandas aqui também que estão tocando sempre por ali. Né? Uma linha de proposta diferente que a gente achou legal, né? Um lance mais post-rock, né? Uma coisa mais meio down, assim, um lance, assim, que é bem interessante, assim, as bandas. E essa abertura todo de espaço, né, contempla tudo que a gente vem desenvolvendo, né, somando com o Circuito Fora do Eixo, né. O Macondo agora, né, esse ano é o coletivo, né, que agora é, vamos dizer assim, uma das revelações, né, de coletivos, né, vamos dizer assim, pelo país hoje, né, que tem vários outros coletivos, né, que estão atuando aí. E o festival tá de parabéns, a estrutura toda de parabéns, esse espaço é maravilhoso. Jeff. Meu Jeff, Bernardo, Gerson. Então é isso aí. Neigo, uma pergunta aqui íntima, né, assistindo o show, assim, eu fiquei hipnotizada com o som de vocês, assim como uma galera que eu pude perceber. A música de vocês tem a ver com o lugar de onde vocês vêm? É, com certeza. Essas músicas, assim, na verdade, né, que a gente passou um tempo compondo esse disco, assim, né, em Cuiabá. Então a gente teve um processo de ensaios contínuos. A maneira como as músicas são feitas são dessa maneira, né? Cada um vai colocando a sua verve pra fora ali e a gente vai construindo a música, lapidando a partir daquelas coisas expressadas, né? Então, como a gente compôs esse disco em Cuiabá, nessas, né, músicas do artista igual o Pedreiro, eu até esses dias estava refletindo sobre isso. Ele é quente e seco, né? Que é a cara de Cuiabá, vermelho, como você disse também. Quente, seco e vermelho, igual Cuiabá. E agora a gente está tendo uma oportunidade. Esse ano de 2009, a gente passou muito tempo na estrada, então algumas coisas a gente vem compondo na estrada também, ensaiando na estrada. Às vezes o Bruno pega a guitarra no quarto do hotel, vai mostrando umas ideias, assim. E a gente está aproveitando para sugar um pouco esses outros climas também. Então, quem sabe as outras músicas venham mais frias, mais úmidas, outras mais quentes e secas também, né? Então, esse primeiro é a cara de onde ele foi composto, né? Então, essas músicas de hoje estão bem quentes e secas, como Cuiabá. Obrigada pela participação de vocês aí, parabéns, o show foi muito bom. A gente segue aí, Macondo Circos. independência ou morte. É isso aí, Independência ou Marte, transmissão ao vivo diretamente aqui nos estúdios da Rádio UFSCar, fazendo hoje aí, né, uma missão importante e ousada, tentando trazer aqui em tempo real, né, em conteúdo quente para vocês, a cobertura de dois festivais que aconteceram aí espalhados pelo Brasil neste último fim de semana. E a gente começou aqui conferindo, né, algumas entrevistas e áudios gravados durante o festival Macondo Circos, que aconteceu na cidade de Santa Maria. E o festival aconteceu nos dias de quinta, sexta e sábado, né? E a gente acabou de conferir hoje aí uma bela amostra de tudo que aconteceu na Praça Saldanha Marinho, lá onde o evento foi realizado na tarde de quinta-feira, né? Entrando em contato aí com entrevistas e trechos de shows das bandas Rinoceronte, né? Uma banda local, uma banda da lá da cidade de Santa Maria, inclusive presente na equipe técnica do evento. Ouvimos também um bate-papo e um pedaço de show da Bandinha de Dadó, uma banda de Porto Alegre. Como eles explicaram na entrevista aí, faz um trabalho bem bacana com um gênero criado por eles, né? A Clown Music. Os caras tocam vestidos de palhaço, tem toda uma performance teatral bem bacana. E fizeram um ótimo show por lá. E fechamos conferindo aí a entrevista e o bate-papo com o Macaco Bong, né? Banda, de certa forma, parceira do projeto. Já passou várias vezes aqui em São Carlos, já esteve ao vivo nos estúdios da Rádio UFSCar. E foi bom poder pegar esse conteúdo de áudio aí com eles, essa entrevista que vinha contando um pouco como é que a banda vem vivendo esse momento, já que a última passagem deles aqui por São Carlos já faz algum tempo. Bom, sempre lembrando que a gente está conferindo aí os áudios do material produzido pela cobertura colaborativa realizada durante o festival, um conteúdo muito bacana disponibilizado no site macondocircos.com.br. Bom, vamos passar agora aqui então para um pouco do que aconteceu por lá na sexta-feira. A gente confere duas entrevistas, uma delas com a banda Subtropicais, banda de Porto Alegre, que tocou no festival. E vamos conferir um bate-papo bem legal que rolou também lá com a banda Móveis Coloniais de Acaju. Eles passaram ano passado aqui nos estúdios da rádio, estavam ainda no início da composição, né, do segundo disco, o Complete, que é o álbum que eles vêm rodando a estrada agora. E o pessoal tá todo reunido falando um pouco pra gente sobre este momento. E na sequência a gente confere também alguns trechos dos shows do Móveis Coloniais de Acaju, lá no festival Macondo Circos. Não saiam da sintonia, Independência ou Marte, escute diferente. Independência ou morte! Eu tô aqui com o Móveis Coloniais de Acaju, que vai ser a última banda dessa sexta-feira a tocar aqui, no Macondo Circos. Então, pessoal, fiquei sabendo que vocês têm o próprio festival. Como é que funciona isso, assim? O que vocês pensam num festival como o Macondo Circos? A gente criou em Brasília um festival chamado Móveis Convida, no qual a gente convida várias bandas circuito independente, também fora do circuito independente, tocar em Brasília. A gente já tem quantas edições, Zé? Vai pra 11ª. E a gente já teve várias bandas, assim. A ideia do festival é justamente um intercâmbio entre bandas de Brasília, bandas de fora de Brasília, e fortalecer uma cena local na cidade, levar bandas que não são... às vezes não tem tanto público, mas que num festival pode estar mostrando trabalho para muita gente e tal. E aí isso é bem legal. E é legal quando a gente sempre está rodando o Brasil, a gente vê vários modelos de festivais. A gente adora esses festivais que são de dia, praça pública, é mó astral, assim, porque vem família, vem de cachorro passando, né? Tipo aquele que a gente fez no Berlândia, assim, é massa. Do Bloma e tal. E a ideia é levar para Brasília as bandas que não têm acesso necessariamente ao público de lá. Então, assim, Monte Vanda foi pela primeira vez no nosso festival e depois voltou já com público cativo e tudo mais. E aí a gente também dá espaço para as bandas de Brasília, que aí movimenta essa cena, hein? tem essa troca, né? Apresenta uma banda a outra, apresenta o público para as bandas da própria cidade que às vezes não conhece. E essa mistura de instrumentos que vocês fazem, diferente de a maioria das bandas que vão tocar aqui no Macondo Circos, tem a ver com o nome da banda, assim? Qual é o significado disso tudo? Desculpa, não peguei. O nome da banda, Móveis Coloniais, tem a ver com essa mistura de instrumentos? Ah, de início não, na verdade o nome remonta à Revolta do Acaju, é um evento histórico que aconteceu na Ilha do Bananal, pouquíssima conhecida, atualmente questionada, mas a gente acredita de fato na revolta. Ela aconteceu onde índios e portugueses expulsaram os ingleses ali da ilha, que tinham uma produção de móvel grande, aí queimaram os móveis. Mas coincidentemente, fala um pouco dessa mobilidade também. A gente nunca fez essa comparação, essa referência, mas é interessante, né? Móvel normalmente é algo estático e a gente é algo móvel dentro do... Eu acho que, para resumir, é legal. Tem a Revolta da Caju e esse nome, ele vem para, coincidentemente, como ele disse, para resumir o dadaísmo musical que a gente quer promover. Eu acho que é mais ou menos isso. Vocês fizeram já uma turnê internacional, assim. Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Em agosto do ano passado, a gente foi para a Europa. A gente foi convidado para tocar num festival, o Pukopop, lá na Bélgica, né? Com várias bandas. Um festival bem grande, teve Metallica e diversas outras bandas. Foi muito legal. E a gente já emendou com mais 5 shows. Um na Suíça, 3 na Alemanha e um no interior da República Tcheca. Todos muito bons. Galera, assim, muito receptiva. A gente se esforçou de aprender a língua, né? O André aprendeu a falar tcheco para se comunicar com a galera. E agora, recentemente, a gente fez um show na Argentina também, no Fórum do Rock, na versão argentina que rolou lá no Clube Niceto, com algumas bandas do Brasil. Teve Autoramas, o Macaco Bong, que tocou aqui ontem, que é muito bom, e o Mundo Livre. E foi muito legal também ter contato, o primeiro contato, né, com o público da Argentina. Espera voltar lá mais vezes ano que vem. Inclusive na Europa também a gente está se organizando para voltar lá e continuar divulgando o som lá, né? Uma coisa legal também é que a gente fez a turnê da Europa no meio da gravação desse disco novo, e ele foi uma influência. Você falou disso, Chante? Você falou disso? Lembrou, né? Então, a viagem para a Europa, ela foi bastante importante para o disco, assim. Ela mudou a sonoridade, ela inclusive, uma das bandas que a gente assistiu no festival foi referência para uma música. E foi o maior período que a gente passou junto. Na vida, a gente passou 20 dias juntos, sabe? Isso foi uma prova muito importante, inclusive para a gravação do disco, para o lance da intimidade e um conceito que a gente aplicou, que foi o Complete, né? Que é o nome do disco, que é essa ideia de juntar todo mundo no processo criativo. E todo mundo tem autonomia para poder interferir no trabalho do outro, né? De um completar o trabalho do outro. Um disco de interações. Tá certo, então. Um bom show pra vocês hoje. A gente continua aí, Macondo Circos. Independência! Bombarde! Estratégia, eu dei. Independência! Bombarde! Independência ou Marte, isso aí, estamos aqui de volta ao vivo aos estúdios da Rádio Fiscar, né, com mais um trecho aí, acabamos de escutar mais um trecho da nossa cobertura colaborativa do Festival Macondo Circos, aproveitando aí boa parte do material que a equipe de audiovisual do festival produziu, né, durante os dias do evento. Tem muito mais coisa disponibilizada no site macondocircos.com.br e mais informações sobre o coletivo Macondo, né, que realizou o evento em macondocoletivo.com.br. Esse é o Independência ou Marte aí na cobertura dos principais festivais do Brasil. E conforme eu havia anunciado hoje no começo, já vamos aí receber mais uma conexão interestadual com o parceiro, comparsa, piloto da espaçonave Jovem Palerose, trazendo aí as novidades de Cuiabá e do festival Consciência Hip Hop. Alô, jovem, tá na linha? Yo, tamo na linha. E aí, Fi, e aí, rapaziada, tá escutando? Sensacional. Legal essa, esse lugar de tá falando, tá sendo quase entrevistado por telefone, né? Tendo em outro lugar, fazendo participação aí ao vivo no programa. Demais essa experiência, hein? Inventando mais uma história nova aí. É, mais um formato, né? A gente dividiu a equipe, um esteve, como eu falei no começo, em Porto Alegre, né? No Rio Grande do Sul, né? No interior do Rio Grande do Sul, você aí no Mato Grosso, em Cuiabá. Acho que é legal dar uma contextualizada aí, que você foi com uma missão de responsa aí, você é MC de um festival de rap, como é que foi essa fita aí? Resposta total, cara, foi legal, rolou a conexão aí, através principalmente do Paulo Linhadura, né, que é, além do rap, é super conhecido aqui na, não só aqui no Mato Grosso, mas cada vez mais no país todo, ele é líder aqui da Central Única das Favelas e realizador do festival, né, do Consciência Hip Hop, na verdade não só ele, mas toda a Central Única das Favelas, e ele que acompanha, é parceiro e tal, ele fez, inventou a missão aí, né, fez o convite pra rolar essa, fazer esse mestre de cerimônias aí do festival, e lógico que a gente emendou fazendo a transmissão ao vivo também na Web Rádio Fora do Eixo, então foi uma experiência bem legal, puro festival animal, né, na verdade, foi o lançamento do Espaço Novo da CUFA, né, do Centro Esportivo Cultural, que eles conseguiram lá no bairro São João del Rei, periferia da cidade, Então foi uma experiência bem diferente e, como o pessoal falou, foi bem diferente das outras edições do festival mesmo, que aconteceu mais no centro, né? Teve uma participação mais das pessoas da cidade aqui e tal. Agora foi mais o pessoal da periferia mesmo, e é super importante, principalmente para integrar, para ter realizações ainda mais fora dos grandes centros, assim, articulando melhor a cidade, né? Tentando fomentar outras iniciativas para quem não tem tanto acesso tão fácil, né? Uhum, é um bem bacana. E acho que outra parte interessante aí da gente aproveitar esse espaço que a gente está abrindo para você aqui no rádio. Obrigadão, hein, pelo espaço. Para comentar, acho que numa outra função que o projeto também viveu aí nesse festival, de repente tá mediando uma mesa, cruzando conceitos, fazendo parte também desse espaço teórico, digamos assim, que cada vez mais festivais vêm abrindo aí nas suas programações. É, na verdade a discussão teórica acabou se concentrando mais no domingo. No sábado aconteceu várias coisas, né? Principalmente as intervenções de grafite, os b-boys, b-girls, nativa total, teve batalha de break, teve porrada de coisa muito louca, mas os debates se concentraram mais no domingo e foram concentrados assim pelo Marcos Frank, né? Que do Ministério de Ciência e Tecnologia, pelo Alex Antunes, que é jornalista e atuante em várias áreas. E eu participei, assim, como colaborador, digamos assim, né? Como facilitador. Acabou não sendo uma apresentação, um seminário a partir das ideias do projeto, mas colaborativo, assim, e foi bem interessante, na verdade. A gente vai até escutar nas sonoras aí desse sentimento aí que rolou, na verdade, uma conversa que transcendeu, foi para um nível quase espiritual aí, a partir da cultura hip-hop, mas buscando outras raízes, outros sentimentos da cultura black, assim, foi bem interessante mesmo. Bem massa. E aí, quer fazer alguma consideração, algum salve final aí, antes da gente soltar o especial que você mandou pra gente aí, com uma hora, né, de cobertura, registros e sons do Consciência Hip-Hop? Bom, falar quem tiver interessado em acessar no consciênciahiphop.blogspot.com, tem uma puta cobertura legal lá com as coisas que aconteceu, resenha dos shows. E dá um parabéns, na verdade, para a equipe de produção do festival, que foi muito firmeza, tanto na receptividade, na verdade no trabalho junto, assim, né? Mandar um salve especial aí pro Amand, pra Fernanda, pro Linha, pra Karina, sei lá, para todo mundo, na verdade, mas. Foi especial mesmo, assim, uma experiência muito, muito importante, muito gratificante para todos os lados, eu acho. Eu acho que uma parceria que tende a evoluir, a crescer mais. Agora com esse espaço novo da CUFA aqui, eu acho que a tendência é as coisas caminharem ainda mais rápido. E é legal ver esse poder de articulação que está rolando mesmo. Bom, o festival teve muita banda boa também, na verdade. Muita banda daqui, né? Muito grupo aqui de Cuiabá e da região. E ao mesmo tempo algumas coisas de alguns grupos de lugares distantes, em várias vertentes diferentes também. Então a gente vai. A tracklist, na verdade, vai estar no independenciomate.blogspot.com, só conferir lá. Mas tem gente de vários lugares do país. E eu acho que fazendo valer a cultura que mistura, né, o tema aí do 5º Festival Consciência Hip Hop. De várias vertentes misturando com hip hop, desde música regional até hardcore, funk. Reggae, dancehall, várias coisas e muita ideia boa que tá registrada e vamos rolar na sequência aí. Começando com o som do Echo, né, que é um rapper de Goiânia, figuraça, uma grande descoberta. Aí o cara participou do Goiânia Noise também, fez a conexão aqui com o pessoal aqui em Cuiabá e foi nos shows mais engraçados, pelo menos o cara é sagaz, o Echo e o Boneco, que é o parceiro dele, são sagaz demais. Ideias aceleradas e muito engraçadas aí. A gente começa escutando o som dele, depois tem vários outros sons, Ataque Beliz, Fase Terminal e Controvérsia nesse primeiro bloco. Depois tem muita coisa pra rolar ainda, entrevista, sons das bandas daqui, bandas de outros lugares. Como eu falei, a tracklist tá em independenciomate.blogspot.com, né? Demorou. Manda um salve também pra todos do Espaço Cuba aí, que foi onde foi sua base, né, pra editar e mandar o programa pra nós, né? É, família total, né, conexão, fazendo valer de verdade o circuito aí, estamos trampando aqui no Espaço Cuba e mandar um salve aí pro Thiago, pra Alfa também, que receberam e tiveram aí um carinho muito legal, e pra Adriad também, que não tá mais aqui, saiu agora, mas tá... Também receptividade boa total. Demorou, mano. É nóis. É nóis, até é nóis. Até breve aí. A gente se encontra nesse Brasil afora. Vamos que vamos. Falou. Bração. Vamos de som.

Bom, é isso aí, caros ouvintes, Independência ou Marte, edição especial, edição emergencial, uma edição guerrilheira aí, rompendo fronteiras geográficas e trazendo ao ar aqui na Rádio UFSCar a cobertura de dois festivais que aconteceram este fim de semana no Brasil. A gente acabou aí de conferir o especial de uma hora mandado por Jovem Palerose, que está na cidade de Cuiabá, com o festival Consciência Hip Hop, e abrimos o programa de hoje aí ouvindo o material que eu trouxe diretamente de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, com o festival Macondo Circos. Amanhã tudo estará em www.independenciaomarte.blogspot.com. Siga-nos também no Twitter, mande seu material, suas críticas e sugestões para independenciaomarte@gmail.com e continuem aí conectados ao universo de Independência ou Marte. Semana que vem tem mais. Tchau!